Olá, boa noite. Sintoniza exatamente a Radar. E com prémio para tanta exatidão, acertar logo em 97.8 MHz Rádio Difusão, ou então online, onde a pontaria não é tão necessária. Mas mesmo assim, exquisite, www.radarlisboa.fm. Aqui fica como prémio relativo. Mais uma emissão dupla hora de Viriato 25, a nova Toca do Lobo, na Radar. De segunda a sexta e até de terça a sábado, 23, 1 da manhã. Hi. How you doing? Viriato 25, nova Toca do Lobo em plena Radar, 23, 1 da manhã, desde ontem, segunda-feira e até sexta. Vou dar também um combo do terça a sábado. São os sons de boas-vindas da noite de hoje, The Stills Oceans Will Rise, dois temas, o Snow in California, o mais habitual porque é a single Snake Charming, The Masses. De feriado 25 a ligar as noites de terça para quarta da Stills Oceans Will Rise, dois temas, Snow in California, Snake Charming, The Masses. If you were a ship, yes, what ship would you be? Frotalis. Here is Stand, álbum ignorado de 2008. Álbum é por aqui na fase inicial de Viriato 25. nova toga do Lobo na Radar. Para um álbum ignorado da produção de 2008, My Friend Johnny, I Had It All, Frutalis, The Frutalis, Here We Stand. Forgive me, but you know, cold-blooded women make me sneeze. And I'll kick you out the door if for just 1 minute you lie. And they'll come crashing through the wall and leave you crawling till the minute. Feel the watch my no, they'll hunt you like a dog, or they won't take you alive, 'cause you make them. tira-linhas. Uma tatuagem à tinta da China na Radar FM. Mais daqui a pouco na fase inicial de Viriado 25 na Radar, noite de terça para quarta, à volta das 23h30, tirolinhas com Ana Cristina Ferrão. Kaiser Chiefs, Off with the Hats. À maneira de Ozzy Osbourne em relação aos pombinhos. Ou pombinhas. Notice it before. Well, you may as well have pinned it to my door. Well, lately I'm also slowly coming around to the fact that this friend is a friend no more. Hey! We'll be right back. duas para Off the Heads. A velocidade de final é tal que não dá tempo para uma dash decent. Spanish Metal e Never Miss a Bit, os Kaiser Chiefs, Off with the Heads. Este último tema remete em jeito de link para o filme Rock and Roller, que já está em exibição por aí em alguns cinemas no país e que é de não perder, sinceramente. Flowers and Football Tops, o início de Las Vegas, álbum homónimo, Noite Dentro Radar, edição terça para quarta, daqui a pouquinho há Tirolinhas com a Ana Cristina Ferrão, depois daqui um pouquinho mais há Colher de Blues com CJ Chenier, o Júnior de Clifton Chenier. Go! Happy New Year! and Football Topsy Geraldine, dois títulos iniciais para o homónimo dos Las Vegas. A encerrar as soltas, fase inicial de Viriato 25, por aqui na noite dentro da radar até à 1 da manhã. De Fevereiro é o dia em que Lisboa acolhe a música e a cultura de todo o mundo. Concertos Et Optimus apresenta Nitin Sony ao vivo. Produtor, multi-instrumentista, DJ, orquestrador, pensador, Nitin Sony regressa a Lisboa para um concerto imperdível que revela os contrastes e afinidades de um mundo em constante mudança. Nitin Sony, ao vivo. Um espetáculo de música global. Apresentação do novo álbum London Under Sound. 24 de Fevereiro, no Coliseu de Lisboa. A Optimus. Dá tudo pela música. Bilhetes já à venda. Apoio. Radar. Sorteio no... com os conteúdos de tirolinhas de Ana Cristina Ferrão. Há um vazio entre as suas pernas, onde devia estar uma cabeça de cavalo. Há um frio, onde devia estar uma cabeça de cavalo. Há uma dor fria, onde devia estar aquilo que faz de um homem, um homem. Há um vazio, há um frio, há um não há, onde devia haver qualquer coisa. A cabeça de cavalo decapitada, do seu cavalo favorito, decapitado. Negro focinho, negras as crinas, como berlindes pânicos, os olhos. Ele não compreende. Não quer compreender o que possa ter acontecido. Ele tenta recordar-se, tenta pensar a quem poderá ter ofendido para nele exercer tão abominada vingança. Ele não merece. Ele não fez nada. Ele sabe, sabe, que não fez nada. Ele sente, sente, que não fez nada. Tenta em vão lembrar-se. Tenta em vão lembrar-se. Tenta lembrar-se. Tarde demais. Lembrou-se. Agora que acordou, ele sente o frio no baixo ventre. O vazio, o sangue, a ausência da cabeça negra do cavalo negro com a crina negra. O castigo faz parte. É destino. E ao destino, todos nós mais cedo ou mais tarde, sabemos ter de ser conformes. A memória vem-lhe em carne viva. Do seu riso ao esmagar o crânio da menina. Um riso todo dentro, como que empurrar a pedra. Não a sua mão, o seu riso a empurrar a pedra contra os olhos esmagados da menina. Frágil, tão frágil. Era como limpar o cu a meninos. Teve tantas e tantas vezes urgência em gabar-se. Deus, houvesse alguém que o quisesse ouvir. Houvesse alguém a quem ele pudesse dizer. O mais difícil ainda era isso. Não, não o crime. Não, não o crime. Apenas a solidão do crime. A dor de não poder partilhar o prazer, o seu prazer secreto, a sua violência abrupta, doce, docemente abrupta, com ninguém. Enfim, do mal o menos, partilhava-o com as suas vítimas. Mas agora a dor é outra. Já não a dor de não poder partilhar o seu vício, apenas o horror. O horror de não poder esquecer o crime e ficar apenas, do mal o menos, com o castigo. Radar. Take you home. Surprises inaugura um masterwork, o álbum Fleet Foxes, dos Fleet Foxes, shortlisted para os 12 maiores de 2008 por aqui na Radar. White Winter Hymnal. Virgato 25, vamos a caminho da colher de blues, saltinho, The Sun Rises e White Winter Hymnal para Tiger Mountain Peasant Song, títulos de Fleet Foxes, o álbum Fleet Foxes. Nunca esqueçam de ouvi-lo pela primeira vez, Radar. 97.8 MHz, www.radarlisboa.fm. Acertamos desta vez. Saltamos de Tiger Mountain Peasant Song para Quiet Houses. Não deve fazer mal por agora. chasing nobody down. I ain't leaving my hometown. Yeah. Noite dentro na radar. Ligação entre terça e quarta-feira convosco até à uma da manhã. É tempo de colher de blues, como o indicativo o deixou claramente identificado. É esta semana de Big Squeeze, CJ Chenier, o Junior de Clifton Chenier, and Louisiana, the Red Hot Louisiana Band. Oh yeah. Colheres de Blues desta semana em Viriato, 25 de noite, dentro na radar, a partir das 23h45, hoje um pouquinho mais tarde, 2 minutos, Clifton Jr. Chenier, filho do grande mestre do Zydeco, álbum The Big Squeeze, temas I Have the Right e Mixed Up and Confused, CJ Chenier. Sala, 6 machos alfa, 3 fêmeas perigosas, 2 jornalistas, 1 lenda do rock and roll português, 1 lobo e 1 extraterrestre para decidir quais os 12 melhores álbuns de 2008. In Ghost Colors, Cut Copy. Lusitânia Playboys, Death Combo. Third, Portishead. For your soul, Savior. Savior, come my way. Devotion, Beach House. Forever ago, Bon Iver. And I'm breaking at the bridges, and at the end of all your life. You and me, the Walkman. It's true, it's gonna be a good. Are you ready for the blackout, ex-wife? Fleet Foxes, Fleet Foxes. Vampire Weekend, Vampire Weekend. Dear Science, TV on the radio. Oracular Spectacular, MGMT. Of the understatement, the last shadow puppet. Professions are ends, the age of the understatement. Before this attraction for men, kiss me properly and pull me apart. Shortlist Radar 2008. 12 apóstolos radar obrigatórios para ouvir até às 12 badaladas. Todos os pormenores em blogradar.blogspot.com. Radar. É meia-noite. O rock cósmico dos Mogwai está de regresso. 5 de fevereiro, Aula Magna. A intensidade e o psicadelismo de uma das mais aclamadas bandas escocesas, ao vivo em Lisboa. Mogwai, 5 de fevereiro, Aula Magna. Apoio Radar. Faltou apenas sinalizar que quando a voz de Nuno Reis disse meia-noite, era já meia-noite e um minuto, foi um atraso nosso no spot da Shortlist Radar. Sorry about that. E aqui vamos para a segunda hora de Viriato 25, a nova Toca do Lobo na Radar. Regime segunda à sexta, terça à sábado, 23:01 da manhã. Olá. Boa noite. Take me away and I tend Iniciais da segunda hora de Viriato 25, entregues a Third Party's Head, foi The Rip, também Deep Water e o habitual Machine Gun. Ao longo desta hora ainda Boomerang, à meia hora, e cerca das 0h50 na ponta da língua. Viriato 25, noite dentro, radar. Save your combo. the best music I've heard. www.radarlisboa.fm. Emissão online para todo o mundo. www.radarlisboa.fm. Radar, na noite de terça para quarta-feira, com a companhia de Viriato 25, a nova Toca do Lobo. Álbum de família. Uma hora. Um álbum. O álbum dos Radiohead, a seguir a OK Computer, é um dos momentos mais surpreendentes da história do rock. A banda quebra todas as regras e abraça novas formas de composição e de sonoridades, principalmente na área da eletrónica. O que poderia ter sido um passo em falso, tornou-se num dos mais estimulantes discos dos Radiohead. Falamos de Kid A, de 2000, o primeiro álbum de família em 2009. Com Tiago Castro, Kid A, Radiohead, hoje, a partir das 14 horas, em passagem inteira na antena Radar, álbum de família. Depois tem uma recuperação domingo ao meio-dia e uma outra noite dentro, já depois de Viriado 25 terminar. Não sabemos se há segunda, se há terça, mas acertamos isso mais tarde, ok? Que ideia. De família desta semana na Radar com o Tiago Castro, hoje, bem cedinho, 14 horas, passagem inteira de Kid A, os Radiohead, repetição domingo ao meio-dia, depois alguns na noite, na semana que vem, encontro com João Branco, Kieran, projeto novo fora dos Hipnótica, o Maquinista. Em breve por aqui, na noite da Radar. Tentamos marcar, não sabemos se está marcado, se não, mas vamos confirmar o final do mês de janeiro. Uma sexta última de janeiro. Para conversarmos e ouvirmos com o autor. breve troca de impressões com João Branco Kieran, é a aventura Sol, o Maganiste, para o habitualmente nosso conhecido líder do projeto Hipnótica. Desde sempre o homem olhou para os céus em busca de sinais e a radar encontrou-os. Agora, ao fim de semana, há discos voadores na Radar. Os novos discos, os concertos, os movimentos, as memórias, as grandes e pequenas referências da cultura pop, em 2 horas de voo com Nuno Galopim. Só ao fim de semana, mas também hoje e imediatamente após o final de Viriato 25, entre a 1 e as 3, Nuno Galopim estará com os discos voadores. Enquanto não chega o tempo de Boomerang, British Sea Power, The Great Squaw.

canto inesquecível de Nusrat Fateh Ali Khan com Michael Brook num álbum de situação de misturas, Star Rise, onde recuperamos Joy, Sweet Pain Remix e o trabalho de Talvin Singh, My Heart, My Life, um dos mais tocantes deste álbum. Uma velha edição de Real World. Onde se inclui também a Asian Dubhound Foundation, State of Bengal e até a Nitin Sony, que vamos evitar, já que faz parte do tópico desta semana de Na Ponta da Língua. Mere haniya mere dil jaane ja mere sone ja mere mehruba mere haaniya mere dil jaane ja mere sone ja mere mehruba mere haaniya mere dil jaane ja mere sone ja mere mehruba mere haaniya mere dil jaane ja mere sone ja main tere dimaag mein kar layi puchhan tu jind se jaan jaan jaan main tere dimaag mein kar layi puchhan tu jind se jaan sone ja mere mehruba mere haaniya mere dil jaane ja assunto de Boomerang desta noite, a junção do canto de Nos Jazz Van Halen e Michael Brook em remisturas para o álbum Star Rise, vai justificar pelo que verificamos até ao momento uma outra dedicatória amanhã à noite. Vamos chegar por aqui com o State of Bengal e a Shadow Remix. É mais ou menos o meio do álbum. Sound is produced by striking the drum head with the forefinger. Nam tadiko taka janaku kupata keta kupata keta tadin kata janaku tadin karta kata din tanga tadin tanga tadin na tanga kata din na tanga tadin na taka din nam tadiko taka janaku kupata keta kupata keta tadin kata janaku tadin. Que faz a despedida de Viriato 25, noite dentro da radar. Hoje ou esta semana entrega Nitin Sony London and the Sound. altura de Viriado 21 deixar as despedidas, os desejos de boa noite, o Stay Out of Trouble habitual, também o Take Care, Sony na rubrica Na Ponta da Língua, concertos de London and the Sound.